Cidade do pecado. Cidade do pecado. E a nave fica suave na nave. Eu já tô na adrenalina. Eu já tô na adrenalina. Eu já tô na adrenalina. Fica suave na nave. Eu já tô na adrenalina. Eu já tô na adrenalina. Tamo aqui no front, observando o bonde. Geral de bico para o alto, atravessando a ponte. Cidade maravilhosa, muito linda e perigosa. Mulher gostosa, aqui no Rio a gente tem de monte. Bala perdida, maraca lotada, corrupção, arrastão, favela também. Gringo sempre tem, tem vários moleque bolado. Polícia mata bem na cidade do pecado. Aqui é shopping quente, muita gente inocente morre na frente. O clima é quente, favorável pra quem tem bala no vento. Caveirão, baile cheio, favelado, nós no meio, homicídio, sem rodeio. E se for preso, já sai com receio. Vários morros tô em guerra, bala come toda hora, todo mundo sabe como é. Fica no meio do tiroteio com a esperança balada, sem perder a sua fé. Sente a pressão, pegue a visão, trai asfalto, nossa raiz. Realidade carioca, balando o país. Suave na nave, tô na adrenalina. Ou fica suave na nave, eu já tô na adrenalina. Ou fica suave na nave, eu já tô na adrenalina. Ou fica suave na nave, eu já tô na adrenalina. Ei, fala tu, respeita quem pode chegar onde a gente chegou. Fala tu, respeita quem pode chegar onde a gente chegou. Fala tu, fala tu, fala tu. O estado quebrou, governante roubou. O que já não tava maneiro ficou pior, porque se ninguém move muito. Mas também tem muita opção que ajuda na alienação. Tem pagode, cerveja gelada e alguém no barraco gritando gol. O bagulho virou, tá difícil lidar. Sei que a pista salgou, se ligou. Quero ver tu peitar, carnaval 40 graus, o bacanal, o churical, o balalau rolando solto e tem gente achando legal. Cidade maravilha, gente humilde, madame tem humilha. Tem dinheiro, malandro mete a bilha. Tem fuzuê e fuzil. Oi? Só por causa do dinheiro, traidor vai matar o companheiro. Demorou, é o Rio de Janeiro, do Sudeste.